Na manhã desta quinta-feira, dia 25 de abril, o Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar recebendo um treinamento sobre deslizamentos. Nós vamos conversar agora com o Tenente Pamplona, do Corpo de Bombeiros de Blumenau, que é especialista em deslizamentos. Tenente, quais foram as instruções repassadas para os homens do Corpo de Bombeiros de Gaspar nesta manhã de quinta-feira? A nossa principal instrução hoje, o objetivo de tudo que a gente está proporcionando aqui é garantir a segurança das guarnições de serviço e de uma possível vítima viva numa cena de deslizamento. Porque o grande complicador de uma ocorrência como essa é que haja novas ocorrências, ou seja, uma área sempre fica instável após um deslizamento. Então, essa instabilidade pode vir a causar um segundo deslizamento, que pode vir a colocar em risco a própria guarnição que está trabalhando, como também uma possível vítima viva. Então, a gente está orientando eles aqui a gerenciar o risco de uma cena para que a gente não tenha novas vítimas em razão de um novo deslizamento. Tenente, recentemente em Blumenau, na Via Expressa, no mês de março, houve um deslizamento em uma obra, a qual o senhor esteve comandando essa operação, e das vítimas que estavam soterradas, uma foi encontrada com vida devido a esse treinamento, essa qualificação dos homens do Corpo de Bombeiros. Correto. Na verdade, eu fui o chefe das equipes de resgate, né? Eu trabalhei diretamente na operação na Zona Quente. A gente teve uma grande operação, assim por dizer, que demorou cerca de 10 a 11 horas e que a gente teve a felicidade de realmente, como você falou, tirar uma vítima com vida. Isso tudo se deveu a um trabalho feito por cerca de 28 profissionais, 28 a 30, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que souberam trabalhar com calma, inteligência, paciência, utilizando as técnicas que o Corpo de Bombeiros doutrina para nós, né? De forma que a gente conseguiu localizar esse cidadão vivo e proporcionar uma alegria para a família dele. Foi uma grande ocorrência. Essas técnicas adquiridas durante muito treinamento dos bombeiros de Santa Catarina, é claro, são sempre necessárias, porque a nossa região sempre, é claro, ocorre enchentes, problemas, deslizamentos, e o bombeiro sempre é acionado a qualquer momento. Esse curso, ele só existe, o curso de intervenção em áreas deslizadas, que se faz em Xanxerê duas vezes por ano, em razão do que aconteceu em 2008 aqui na nossa região. Então, como a gente teve um grande trabalho, uma grande dificuldade de atuar naquela época, os oficiais que trabalhavam já em 2008 resolveram fazer um curso para que nos facilite o processo de intervenção e mantenha a segurança geral de todos que estão trabalhando na cena. Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina é um dos mais preparados do Brasil para esse tipo de operação, tanto é que foi extremamente elogiado com o seu trabalho em Brumadinho, em Minas Gerais. Inclusive, mandamos um militar aqui de Gaspar, né, o Sargento Fabiano, por suas técnicas diferenciadas, por seu modo de trabalhar, por exportar essa tecnologia que a gente aprende aqui, esses ensinamentos que a gente tem aqui, agora já são utilizados em todo o Brasil. Ok, Tenente, muito obrigado. Vamos conversar também com o Tenente Douglas, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar. Comandante, mais um trabalho sendo realizado junto aos homens do Corpo de Bombeiros de Gaspar, um treinamento muito importante para toda a cidade? Sim, a cidade de Gaspar, ela é sujeita a diversos tipos de ocorrência, né? Diariamente atendemos ocorrência de acidente de trânsito, de atendimento pré-hospitalar, incêndios, né? Mas também estamos sujeitos a deslizamentos, né? A estruturas colapsadas, né? Então, preparar os bombeiros militares para atender esse tipo de ocorrência é muito importante para a eficiência do atendimento da sociedade, tanto quanto também para a segurança dos próprios bombeiros, né? Porque não adianta a gente atender uma emergência e chegar no local e os bombeiros não conseguirem atender aquela ocorrência, né? Então, por isso a importância de estar sempre treinando, fazendo treinamento. E os bombeiros de Gaspar, a gente sempre fala, né, que estamos diferenciados, né? Porque justamente o pessoal sempre tem vontade de estar treinando, estar preparando o condicionamento físico, né? Então, Gaspar é uma cidade privilegiada realmente por isso. E esse treinamento iniciou no quartel e aí depois vocês vieram para a Secretaria de Obras para utilizarem aqui esses entulhos, essas terras que tem aqui, inclusive em montes, para fazer o treinamento. Isso. Hoje nós utilizamos a estrutura do quartel e também a estrutura da Secretaria de Obras, né, para esse treinamento. É importante frisar, né, sempre essa parceria com o município, com as secretarias municipais, né? Isso é muito importante, além do própria motivação dos bombeiros, né? Mas também esse apoio da comunidade, da sociedade, dos órgãos municipais é muito importante para esse serviço que é ativado e esse serviço que é realizado. E, inclusive, até a sinergia entre as instituições, né? Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, tem os demais órgãos também, né? Demais instituições que, com certeza, sempre apoiam, e o objetivo de todos é tornar eficiente o atendimento para a sociedade. Ok, Tenente, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes. Caso de emergência, você liga 193. Da Secretaria de Obras de Gaspar, falando sobre o treinamento sobre deslizamento do Corpo de Bombeiros, Gil Dias para a Rádio Sentinela.